Eu quero falar com você, grande mulher e mãe. Você que é mãe, pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. A você, que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica admirada diante da beleza dos filhos que gerou. Você, com muito amor, cria, educa, mas não quer ver partir, mesmo que às vezes seja para o bem deles. Que, como uma fada, transforma em luz o sorriso, as dores que sente na alma, só para ninguém notar. Feliz do homem que por um dia soube entender a alma de uma mulher. Feliz do filho que sabe e pode agradecer a sua mãe. Esta é a minha homenagem a você, que é mãe e exerce um papel tão importante neste mundo. Muito obrigada por você existir. Parabéns pelo seu dia, grande mãe.